Mr. Brian. Também falando de amor, todo homem tem a sua mulher PP preferida. Que começa o jogo, vamos lá. Um trago na prensada só pra relaxar. Chama, lembra fogo, uísque, água de coco. Só não pensa em parar. Então bebe tudo de uma vez. Dá um trago só mais uma vez. Não esquece quem comanda esse jogo. Esse jogo é perigoso, posso me apaixonar. Você é o bicho que eu tenho na minha vida, bebê. É a minha puta preferida. Você é quem faz eu me meter em dívidas. Danada, safada, bandida. Você é a metade do meu baseado. Você, tchuca que me deixa instigado. Você, que eu escolhi pra ser a mãe dos meus filhos. Agora responde, quer casar comigo? Portal do Arrocha. Então bebe tudo de uma vez. Dá um trago só mais uma vez. Não esquece quem comanda esse jogo. Esse jogo é perigoso, posso me apaixonar. Você é o bicho que eu tenho na minha vida, bebê. É a minha puta preferida. Você é quem faz eu me meter em dívidas. Danada, safada, bandida. Você é a metade do meu baseado. Você, tchuca que me deixa instigado. Você é que escolhi pra ser a mãe dos meus filhos. Agora responde, vem, vem, vem. Você é o vício que eu tenho na minha vida, bebê. É a minha puta preferida. Você é quem faz eu me meter em dívidas. Danada, safada, bandida. Você é a metade do meu passeado. Você, tchuca que me deixa instigado. Você é quem escolhi pra ser a mãe dos meus filhos. Agora responde, quer casar comigo? Todo homem tem a sua PP preferida. Sucesso!